Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar. É isso aí, sejam bem-vindos à 92ª edição do Nerdrops. Hoje nós temos aqui o único apresentador, eu que vos falo, Alan Polar, com três convidados da pesada. Primeiramente nós temos aqui o nosso parceiraço Pablo Sica. Dá um alô pra galera aí, Pablo. Alô, galera aí, Pablo. Primeiramente Pablo, segundamente Fanny Nunes, nossa colaboradora. Oi. Nossa, que sexy. Oi. E terceiramente, ultimamente, mas não menos importantemente, Rodrigo do Quarto Sinistro, nosso ator de plantão. Não, você pode ver que a apresentação, a reação do Polar é típica de quem joga jogo de RPG online, né? Quando aparece uma voz feminina, tipo, oi, ai meu Deus, mulher! Puta que pariu! Você há de convir que mulher no Nerdrops é um artigo raro pra caramba, né, cara? 950 mil pedidos de amizade no WoW. Se a gente estivesse no Twitter agora, alguém ia twittar. Fap. Então é isso, pessoal. Nós vamos aqui falar sobre as notícias que ocorreram no mundo do entretenimento entre 16 e 20 de maio, mas antes disso, vamos aos nossos e-mails. E-mail. Nerdmail. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops 92, referente ao Nerdrops 91, e nós sobrevivemos ao segundo apocalipse polar. Chupa essa, Nostradamus e qualquer outro cara pessimista, velho. Só lembrando que a nossa parte de games nós gravamos, né, mas eu não gravei no caso porque eu não estava, mas foi gravada, só que isso acabou se perdendo na gravação, nós não conseguimos recuperar, então dessa semana, galera, a gente vai acabar ficando sem parte de games, tá? Espero que vocês nos compreendam, tá bom? Vamos ao nosso recado de sempre, Rádio Animix, lá onde nós estamos toda terça-feira às 4 horas da tarde, onde você encontra muita música e muita informação sobre cultura japonesa, www.radioanimix.com.br. Um abraço aos nossos ouvintes da Rádio Animix. E então vamos para os nossos e-mails. E o primeiro e-mail é do nosso querido amigo Marcos, o gênio do mal, do Internet Discada, né? O idiscada.com.br. E ele diz o seguinte: olá, amigos. Olha só, sobre o Batman, é fato que se rolar uma parada mística, não vai ficar muito zoado. Acredito que este seja o final da saga. Ser zoada, como foi, aliás, o Homem-Aranha, que começou bem, mais ou menos, e depois ficou uma merda foda, visualmente legal, porém, sem nenhum valor cinematográfico. Assim acontece com o Batman. O primeiro filme foi muito foda. Tipo, primeiro qual? Tim Burton? É porque eu duro que ele falou que o primeiro foi muito foda, o segundo mais ou menos. Cara, é um consenso geral, cara. A maioria das pessoas não gostaram muito do Dark Knight. Eu achei o Dark Knight 3 vezes mais foda que o primeiro, cara. Que o Begins. Caramba. Eu achei. Agora, eu sei que é um consenso geral que o segundo não foi lá grande coisa, cara. Geral. Do cinema? Geral, cara. Eu sei que quase todo mundo que eu conheço não gostou muito do prefere o primeiro, cara. Caraca, é o fim do mundo mesmo, cara, né? Eu gosto do primeiro, mas meu segundo, pra mim, é estupidamente melhor, velho. Gosta que nem... Pois é, mas ele continua aqui. E no último, toda vez a equipe vai se perder. Ainda mais com a falta do Coringa. Podemos fazer nada quanto a isso, né? Eu tenho certeza que já exista um roteiro para o terceiro filme envolvendo o palhaço e agora já tiveram que mudar tudo. Acredito nisso. E se o último filme conseguir ser superior aos outros, eu como minha meia suja. Filme e mande pra cá. O próximo é Eduardo Costa, 32 anos, São Paulo. Ele que é do destinopoltrona.com.br, do MasmorraCast, né? Que seria cinemasmorra.com.br. Aê, amigos nerds chupadores de drops. Primeiramente, o novo canon está a cara do personagem nos quadrinhos. O filme tem que ser violento e estou começando a gostar do que estou vendo e esse pôster é muito legal. Estou me empolgando igual a Thor e já sabemos a qualidade desse filme da Marvel. Eu acho que ele gostou, né, de Thor. Né? Estou menos negativo em relação ao Lanterna Verde, mas o fato da estreia no Brasil ser tão demorada vai tornar o filme um fracasso em nosso país. Depois a Warner que não reclame da locadora do John. É, isso aí a gente já tinha falado, né, cara? Pois é. O nego tá pedindo pra tomar na cabeça, mas tudo bem. A série da Mulher Maravilha morreu na mesma praia da série do Aquaman, mas acho isso bem positivo. Afinal, é melhor uma adaptação cinematográfica que um seriado galhofa. Ou melhor, né? Nenhum dos dois, né? No fim da... Por via das dúvidas, corta tudo, né, cara? Que susto, o Ashton Kutcher voltar a uma sitcom depois do That's the Seventh Show. Pensei que ele ficaria só nos cinemas, onde o melhor papel dele para mim foi no filme Efeito Borboleta. Aliás, você assistiu os filmes, cara? Cara, eu assisti pedaços dele, mas parece ser bem legal, né? Não, esse filme que ele tem que se concentrar, olha numa foto e vai pra aquele momento, não, coisa assim. É, ele volta a mente dele no tempo, cara. Isso é uma coisa muito foda, eu achei bem legal. Tá, voltar a mente no tempo eu também consigo, cara. É, mas ele realmente volta, né, cara? Ele muda, né? A mente presente dele, aí ele muda o futuro, cara. É só merda atrás de merda que acontece, cara. Pô, é muito foda. Murphy, né, cara? Murphy, né, cara? Murphy é a borboleta, cara. House tem que acabar na próxima temporada e a audiência já está baixando igual a paciência dos atores da série. Tem que acabar antes que desande tudo, que já está começando a ocorrer, infelizmente. Aliás, se você gosta de House, vai ter mais uma notícia sobre ele essa semana e não é legal, né, cara? Não, nem um pouco. Quando falamos de conexões mais rápidas, eu lembro da maldita propaganda do Speed sobre a super velocidade de 1 mega. Eles acham que essa porcaria, cara, é boa. Em grande parte do mundo, essa velocidade é muito baixa, até em conexão de escada. Cara, essa velocidade tem celular, velho. Tem celular que tem isso. Tá, o iPhone se conecta no 3G, é isso aí, cara. É, o meu não, no caso, né? Mas a maioria é. Eles acham que essa porcaria é boa. Em grande parte do mundo, essa velocidade é muito baixa, até em conexão de escada. E ele acha isso absurdo, né? Que a internet é ruim e cara, e quem provém o nosso acesso, acha que merecemos somente isso. Que está super veloz e barato. O que eles têm na cabeça? Quer que eu responda? Melhor não, valeu. É isso aí, um abraço aí, Eduardo. E, cara, eu compartilho completamente a sua indignação com as empresas de telefonia e provedores de internet. Mas, até agora eu não sei o que fazer, cara. Vai fazer o quê? É que a gente não pode mudar, né, cara? Assim, não que não pode mudar, mas aqui praticamente... É, se você mora em Brasília, né, cara? Você pode pegar 20 mega a preço de banana. Né, Guizão? Aqui sim. Agora em Bauru não tem o que fazer, né? É, em Bauru você pega 2 mega e tem que dar graças a Deus, né, cara? O próximo e-mail é de Thales McLary. Ó, mexe com ele. Cara, que da hora. Tenho 22 anos, estudante de mestrando em computação da Universidade Federal Fluminense. Sobre o grafeno. Ó, meninão. O garoto deu uma aula de grafeno aqui, ó. Que eu não entendi metade, pra falar a verdade. O grafeno é conhecido há muito tempo pra ser uma ideia do quão simples é o tal elemento. Imagine uma estrutura que possui somente um átomo de espessura, composta por hexágonos de carbono. Nossa senhora, meu amigo. Primeiro ele explica basicamente o que é o grafeno, a composição básica dele, quantas moléculas ele tem, quantos átomos e papapá. Mas ele continua o seguinte. A aplicação do grafeno em telecomunicações se dará na forma de nanotubos de carbono. Basta, né, ele colocou entre aspas, que deve ser pluga aqui, pluga ali, né, enrola, dá um nozinho assim, tá resolvido. Pegar um plano de grafeno e enrolar para obter um tubo destes, mais resistente e ordens de magnitude mais fino que o aço. Tudo, cara, tudo é mais resistente que o aço. Tudo. É impressionante, já viu? Não dura nada. Cara, qualquer coisa que você inventa, mas eu não sei porque que o aço ainda é referência, cara. Qualquer coisa é mais resistente que o aço, velho. É, que no caso aqui ele diz que é mais fino só, né? Não falou que é mais forte. Ah, claro, mas deve ser mais forte também, porque que é tudo, né? Mais forte que o aço. Qualquer coisa entorta o aço. É, cara, é impressionante isso. Esses tubos podem ser usados, como dito no cast, como uma espécie de PVC de dados. Aí, ponto pro Guizão. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é a minha área. Ah, eu entrei em detalhes e também não é a minha. Quando eu estava na faculdade, eu assisti uma palestra de um físico que estava pesquisando um material que ele chamou de super grafeno. Puta que me pariu, velho. Esse sim é o material. Imagine que você já possui vários nanotubos de carbono. Agora, através de algum processo químico, dispor esses tubos de modo a formar um plano semelhante ao grafeno. Porém, as ligações entre os elementos é feita através desses nanotubos. Não me lembro dos detalhes, mas baseado nas simulações que ele apresentou, daria pra fazer um tecido praticamente indestrutível a impactos físicos. Ó o Batman, ó o Batman. Aí. Alho. É verdade, pô. Apesar de tudo isso, a amostra de grafeno da espessura de um cabelo humano custa em torno de $1,000 para ser produzida, fazendo deste um dos materiais mais caros da Terra. Ah, tá explicado por que não rola tanto assim. E também o Gustavo Souza, 23 anos, ele estuda sistemas de informação lá em Acarajé, Sergipe. Ele diz o seguinte, no Nerdrops 81, o Polar falou... Acarajé? O Nerdrops... No Nerdrops 91, o Polar falou em uma notícia que um novo elemento havia sido descoberto, o grafeno. Seus malucos, o grafeno não é um elemento, é uma estrutura física formada de carbono. É, que justiça seja feita, quem falou a primeira vez que era um elemento foi você, eu só fui na carona depois. Olha aqui, Polar, o cliente tem sempre razão, se ele falou que foi você. Tá bom. Também, e você, ó, você também falou que é abundante no grafite. Isso porque o grafite é basicamente várias folhas de grafeno empilhadas. Por que a gente fez um lápis disso, velho? Caraca, velho. Por que fez a gente, tipo, revolucionar a história da comunicação e a gente criou lápis? Cada um tem a sua prioridade, né, cara? Mas o grafeno realmente é foda. No ano passado, o Nobel de Física foi para dois cientistas que estudaram o grafeno em 2005. Se não me engano, pouco tempo depois da publicação pelos padrões do Nobel. O mais legal foi a forma que encontraram para conseguir o grafeno. Colocaram grafite entre dois pedaços de fita adesiva e um puxando, repetindo o processo até ter apenas uma folha de grafeno colada. Caraca, velho, que trampo desgraçado. Tinha que ganhar também aqueles troféus de passatempo, né, cara? Curiosidade. Um dos caras que ganharam o Nobel ano passado já havia ganhado um Ig Nobel em 2000. Puta, que dó, velho. Deve ser certeza que ele ganhou o Ig Nobel porque ele pegou uma folha de grafite entre duas fitas adesivas, né, cara? E ficou puxando. Aí o Nego deu o Ig Nobel pra ele, depois que ele virou e falou assim, ó, o que dá aqui, ó, filha da puta. Aí ele ganhou o Nobel. Toma na cara, pá! E ele vai mandar, e a gente vai colocar um link aqui que ele mandou pra gente também sobre como é o grafeno, sobre o que fala mais sobre o grafeno, se vocês quiserem saber. O próximo é o Rafael Vasconcelos, 28 anos, formado em artes visuais e pós em comunicação visual em mídias interativas, lá em Londrina, Paraná. Venho aqui porque escuto podcast há algum tempo e acho muito interessante o que fazem. Neste último podcast, que tem o 3D participando, vocês falaram sobre o Call of Duty Modern Warfare 3, e esse é o assunto que me interessou. Como grande admirador deste jogo, tenho um blog focado no Call of Duty, Comunidade Call of Duty, é o nome do blog, que aliás é comunidade-callofduty.blogspot.com. A gente já entrou, eu achei bem interessante aqui, cara, eu olhei lá, tem vários materiais interessantes. Aliás, eu não tinha conseguido reunir em nenhum lugar todos os trailers que tinham sido mostrados de Modern Warfare 3. Tudo o material que sai, eles têm lá em primeira mão. É muito interessante, então acessem aí, o link vai estar no post, mas é comunidade-callofduty.blogspot.com. Então, pessoal, acessem, pra quem gosta também de Call of Duty, né? Tem muito material, eles têm sempre em primeira mão aí, vários trailers, a gente conseguiu ver os novos trailers tudo por lá. Prestigie o trabalho do nosso amigo Rafael Vasconcelos. E o próximo e-mail é do Lucas Maia, carioca, 23 anos e é músico. Olá, amigos europeanos. Gostaria somente de comentar minha teoria sobre o papel de Ashton Kutcher na segunda da série Two and a Half Men. Caso o papel já esteja definido quando lerem esse e-mail, claro. Ashton poderia ser o Jake mais velho. Perceberam a semelhança? Não. Estilo do cabelo, a cara e talento para a cara de abobalhado. É, isso realmente tem uma semelhança. É, isso sim. Será que a série terá um flash forward? O que acham? Cara, é meio estranho, né? Tipo, seria meio fora de lógica. Afinal de contas, você tá perdendo o cara, você vai tirar outro pra fazer uma série no futuro. É estranho, né? É estranho, mas é uma possibilidade. É, no caso aqui, ele fez uma graça, assim, eu achei engraçado, porque afinal de contas ele realmente tem uma cara de abobado foda. Mas, assim, é totalmente improvável que isso vá acontecer de verdade, né? Mas, de qualquer maneira, né, fica aí o nosso agradecimento à opinião dos Lucas Maia. Vamos também agradecer aos nerdropianos que comentaram no nosso site, no post do último cast. O primeiro abraço é pro Skazinski. O segundo é pro Thiago Juriati. Depois pro Arlen Silveira, que rachou de rico a escolha da música. Pro nosso amigo Fabiano Loureiro, que está na cidadegamer.com.br. Pro Marcelo Neves, que também concordou que o programa é nota 6. Um abraço também para o Caio Jup, que também quer começar a campanha para doar grafeno pra internet do Oliver Pérez. Nossa, doe grafeno pra internet do mundo inteiro, meu amigo. Grafeno não, que grafeno agora é caído. O esquema é super grafeno, tá? Eu imagino um grafeno super saiyajin, saca? Cabelo loiro pra cima. Pro Roger Gatunati, que espera nunca ser assassinado de uma maneira brutal. E diz também que o nosso cast é uma apologia às drogas sem sequer mencionar alguma delas. Ó, o Diego Flyfish, do gaveteiro.com, meu amigo, junto com a Vivi. E pro Kowalski, que também gosta de Conan. Ao David Blackout, que já escuta há algum tempo o nosso programa, mas só agora resolveu comentar. E aquilo no que a gente fala, né? Antes tarde do que nunca, e seja bem-vindo ao Rod Comentadores. Isso. Pro Thomas, que fez uma piadinha, né? E colocou o nome dele como Thomas Arthur Bando. Ah, essas piadinhas, meu Deus do céu. Um abraço ao RP Souza. E um abraço pro que... Não aguento, cara. O Kio Caio César, ele coloca tudo, todas as informações dele no nick do comentário. Então tá aqui, ó. Kio Caio César, 39 anos, salto SP. Tem e-mail, parece até que tem o CPF junto, né, cara? Puta merda, cara. Parabéns, Kio Caio César é demais, velho. Um abraço, Kio Caio César, e a todos vocês que nos ouvem. E agora, vamos para o cast? Vamos. Mas antes, não se esqueçam, criançada, de curtir os nossos posts e notícias da RT Nelas, hein? Sweet home, sweet home, sweet home, California. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Marvel libera imagens de 5 relíquias do cofre de Odin. Veja a primeira imagem oficial de Dark Knight Rises. Michael Bay oferece $25 mil por aparição de robôs na estreia. Escolhido o ator que interpretará o Pistoleiro Solitário. Vem aí o remake de Taxi Driver. Keanu Reeves recusa papel em Akira. Então é isso aí, né? Saíram os primeiros pôsteres da adaptação para as telonas dos quadrinhos e desenhos, né? Baseado na obra de Hergé, As Aventuras de Tintim, que vai levar aí o subtítulo do primeiro filme, O Segredo do Unicórnio. Pô, eu achei bastante interessante. Além disso, saiu também o primeiro trailer, que você pode ver a cara do Tintim, né? Por um breve momento, mas pelo menos dá pra ver. E o topetinho é igual, né? Cara, eu achei que ficou bem fiel, viu? Nunca fui fã de Tintim, sempre achei muito chato. Sempre achei Tintim legal, principalmente se assistia direto, eu não me lembro nem em qual canal passava essa coisa, acho que TV Cultura, não sei, mas passava direto, achei direto quando moleque. Eu, no início, eu pensava até que o filme do Spielberg seria em 2D e não animação, seria só desenho. Live action. Ah, não, live action não, live desenho action não, mesmo. Porra, desenho mesmo, se fosse um desenho 2D mesmo, mas vai ser animação gráfica, né, aí me surpreendi bastante, eu achei legal, vamos ver o que é que vai acontecer, talvez seja, como alguns já falaram, a melhor adaptação, né, que já ocorreu. Eu preferi o Doug, cara. Doug Funny era muito melhor. Puta merda. Paty, você é minha maionese, né, cara? Mas voltando aqui ao Tintim rapidinho, eu gostava muito, realmente passava na cultura. O tema de abertura de Tintim, que vocês devem estar ouvindo aí ao fundo, é simplesmente magnífico, assim. As aventuras também eram bem interessantes, os personagens também eram bem carismáticos. Aquele Capitão Haddock, cara, cada 5 minutos comia raios e trovões, né? Uhum. Então, tinha o Milu também, né, cara? O Milu, será que ele é o antepassado do Milo, do Máscara? A gente pode soltar spoiler aqui, cara? Ah, cara, isso não é spoiler, todo mundo já achou isso. Não, mas eu tenho um spoiler, cara. Por que que se chama não sei o que lá do unicórnio? Que o Milu, cara, equivalia a Uni no Caverna dos Dragões. Puta merda. Nossa senhora. O Oliver não vem, aparece o substituto. E vem com força, né, cara? Na falta de, temos como. E, aliás, esse O Segredo do Unicórnio é justamente a aventura mais famosa do Tintim, né? Que é a que o pessoal mais comenta. É quando ele sai do armário, né? É, ele assume, né, toda aquela história, Batman e Robin, como fala, Tintim, Capitão Haddock. Bom, então é isso, né, meu? É só esperar, porque o Tintim estreia em 23 de dezembro desse ano, e o segundo vai estrear no ano que vem. Esse primeiro vai ter a direção do Steve Spielberg, e do ano que vem vai ser do Peter Jackson, eles vão se revezar, né? Mas essa divisão de gigantes, né? Aí de volta outra vez, de novo, né? Vamos ver se o Peter Jackson, porque a gente não teve muito contato com obras do Peter Jackson depois de Senhor dos Anéis. O pessoal fala do Distrito 9, mas ele só foi produtor, né? É, mas eu acho que é mais ou menos o papel dele nessa produção aí, né? Ele não vai dirigir o segundo filme? É, no segundo, mas esse primeiro aí, por exemplo, ele vai atuar, acho que da mesma maneira. Uhum. Não, o que eu tô querendo, eu tava dizendo exatamente em respeito ao segundo filme. Ah, sim. Porque o Spielberg já tá consolidado como um diretor, uma mina de ouro, né? Um Michael Bay um pouco mais sério, né? Todo filme que ele faz rende uma grana boa, é isso que Hollywood quer. Mas... é muita grife, eu acho. Como é? Muito grife isso. Ah, grife, sabe? Spielberg é um coprodutor auxiliar do escritório do produtor. Ah, não, Spielberg tá no filme. Assim como acontece com Peter Jackson, entre outros aí. É, isso contou bastante pra Distrito 9 na época do lançamento, né, cara? Não, claro que conta, mas você não pode dizer que ele esteja ocupando a mesma posição que ele esteja ocupando em Senhor dos Anéis, por exemplo. Bom, parece que alguns espertalhões conseguiram filmar a morte do tio Ben na gravação do novo Homem-Aranha, né? Também vazaram várias fotos do estúdio com os atores aqui, em alta resolução, não é nada amador, aquele pessoal que fica em cima de telhado, que nem as fotos que foram liberadas com o Homem-Aranha, tipo, de pernas abertas de frente pra alguém. Caramba, aquilo foi demais. É. O cara tava pedindo pra ter um festival de legenda naquilo. É o sentido Procto-Aranha, né? Bem, e tem a famosa cena, né, que foi gravada, e é interessante assim que a cena gravada, você não vê, não, você não ouve o que eles estão falando, ou que eles não, né, no caso o tio Ben tá morto, mas o Peter Parker você não consegue ouvir nada do que ele tá falando. Isso dá uma margem pra você redublar, né, cara? Faz umas trolladas, né, tipo, levanta aí, velho. É, eu não sei como fica, que isso vai ter, não. Bolo. fica deitado, né, cara? Putz, só dá pra ouvir ele chamando ambulância, mas... É, depois o máximo que você consegue ouvir é o Cutzel, sei lá, no finalzinho que é o diretor falando. Agora o resto, meu, dá pra você zoar, trollar ele o que você quiser. Eu só tô estranhando não ter parecido isso ainda. Porque com a quantidade de gente com tempo ocioso gigantesco... Toma altos drinks, né? E aí, o que vocês acharam? É, tanto faz. Eu não tô gerando... Sério, eu acho que eu aprendi a lição e acho que essa lição está totalmente estabelecida. Sem expectativa de nada, cara. Nenhuma, nenhuma. Não tô dizendo que o filme vai ser uma merda, não. Eu também não vou no cinema achando que vou ver a maior maravilha da minha vida, não. Porque isso tá acontecendo com todos esses filmes agora, né? É, dos super-heróis que estão vindo aí, que são filmes rasos, são filmes super sessão da tarde, que podem até conter uma grande quantidade e qualidade de efeitos especiais, mas que não tem muita profundidade. O Homem-Aranha, os primeiros, o 1 e o 2, no caso, que é o 3, uma bosta, mostraram um pouco dessa profundidade, né? Apesar de ter um Duende Verde horrível, etc. Mas vamos ver o que é que vai dar nesse reboot aí. Eu não vou com expectativa, porque se for bom, eu vou me surpreender. Se for ruim, eu não vou me decepcionar tanto. Então é isso que eu compartilho. Thor veio aí, também não foi lá essas coisas, então não tô criando nenhuma expectativa, não. Eu não criei expectativa. Eu tenho problema. Eu sempre tinha expectativa. Eu sei que eu acho uma galhofa esse negócio de ficar dando toda hora reboot no troço, cara. É broxante, sabe? Ah, mas é aquele negócio. De qualquer maneira, eles não podem ficar muito tempo sem fazer o filme do Homem-Aranha. Não sei quanto tempo que é. Porque se não perde os direitos, volta pra Marvel. E isso a Sony não vai deixar jamais. Então, eu acho que sim. Se não fosse a briga com o Sam Raimi, seria ele lá fazendo um Homem-Aranha 4. Só que como ele tava muito resistente, né? Então o pessoal teve que tirar ele e colocar alguém novo que fosse mais fácil você chegar e dar as cartas do que você queria que acontecesse, né? A outra característica forte do Homem-Aranha é exatamente a juventude do super-herói. Ele não é que nem o Superman ou o Batman, que podem ser trocados por pessoas que podem ser mais velhos ou mais jovens. O Homem-Aranha sempre foi um carinha novo, né, cara? E o Tobey Maguire tava... envelhecendo, né, cara? Já vai fazer uns aninhos do primeiro filme. Então, eu não sei se o ator que vai substituir terá uma boa atuação no papel, mas é isso aí, sem expectativa. Vamos ver no que é que vai dar esse negócio. Se for bom, vai ser. O Maguire tava meio Harry Potter já, né, cara? Só faltava cicatriz. Caramba, mas ele sempre vai ter aquela cara de paspalho, sabe? Da mesma idade. Não sei, eu não consigo ver esse cara envelhecer. Cara de retardado. A Kirsten Dunst tá ficando velhaca, mas ele... A outra coisa que eu adorei, porque eu nunca gostei dessa Mary Jane, cara. Uma mulher sem sal. A Mary Jane é bonita, cara, nos quadrinhos, né? Essa mulher magra, sem peito, sem bunda, sem nada. Uma coisa... A Mary Jane nos quadrinhos não é bonita, cara. Ela é quadrada de gostosa. Como diria o Guizão, né? Até manca de tão gostosa, né, cara? Mas o que vocês estão achando da Gwen Stacy? Olha, eu acho assim, que eles colocando a Gwen Stacy já desde o começo, eles vão poder prolongar a trama por um bom tempo, né? Por exemplo, em vez de já colocar direto a Mary Jane, que nem que foi a saída do Sam Raimi, ele já cortou várias etapas aí, que depois pra colocar ela no terceiro já ficou meio estranho. Então se você coloca desde o comecinho, ele descobrindo os poderes, atraindo aquela galera crepúsculo. Nossa, que merda. Problemas na escola, o Valentão, com certeza. Eu acho que o Flash Thompson vai ter um papel aí que acho que ele não teve no primeiro filme, né? O primeiro do Tommy Maguire. Porque vai ter que mostrar todo aquele drama dele tá na escola e se descobrir com poderes, não ter o tio, assumir uma responsabilidade que ele não tinha, né? Nenhuma história da Marvel teve pé nem cabeça, cara. Nunca teve nexo. Por exemplo, sei que não é um bom exemplo, mas no Wolverine Origins, cara, a Raposa Prateada ser irmã mais velha da Rainha Branca, sabe? Então os caras podiam aparecer com ela assim, uma garota atravessando a rua que esbarrou um pedaço de teia nela e pronto. Sabe? Ela entrava na história assim. Mas o problema é que a gente lê e aceita tudo. Só que o grande público vai achar isso horrível se só jogasse alguma coisa lá. E o que é mais irônico, né? Porque nós deveríamos ser mais críticos e não aceitar isso, né? O problema é que eu já falei isso um milhão de vezes para os fanboys de quadrinhos que querem que os filmes sejam idênticos aos quadrinhos e que isso nunca vai ocorrer, porque os produtores fazem filmes pra massa e não pra um público limitado. E seja o que vier do Homem-Aranha, seja bom ou ruim, vai dar dinheiro, do mesmo jeito veio do Wolverine, que é uma merda, um dos piores filmes da minha vida, mas foi um dos recordistas de bilheteria no ano que ele foi lançado. Então, não tem isso. O pessoal pessoal vai assistir o filme. Por pior que seja, o pessoal vai ver. E é isso que eles querem. Tô um pouco se fudendo pra originalidade, pra fidelidade, pra nada disso. Querem fazer um filme que seja rentável, pra fazer mais filmes, que seja mais rentável, e vira Homem-Aranha Jogos Mortais, sabe? Homem-Aranha 8. É, e outra, né? Não adianta, por mais que os fanboys queiram chorar, não vai acontecer da Fox perder o direito dos X-Men, ou mesmo do Wolverine, ou do Quarteto Fantástico, ou a Sony perder do Homem-Aranha. Não vai acontecer, cara. 8 milhões de nerds assistiram o filme e não gostaram. O diretor comenta, espero que tenha visto isso no cinema, né? Esse cofre do Odin, cara, fala sério, é um sonho, né? Que cara, você percebeu como isso foi gay. Uhum. O cofrinho do Odin, cara, pô, fala sério. Vontade, você tem vontade de passar o dedo e tirar, né? Porra, dá um beijo ali. Sério, cara, essa manopla do infinito, apesar de estar meio galhofa, parece aquela luva do NES antigo, lembra? Não entendi, cara. Os LEDs assim, mas, porra, é a manopla do infinito, né? Só espero que isso aqui, esse monstruário dele aqui, não seja tipo assim, a vitrine da joalheria do Odin, né? Que é a melhor pechincha. Resta saber se isso vai ter alguma relação com os outros filmes da Marvel também, ou se são uma grande coleção de easter eggs pra, assim, quem assiste quadrinhos olhar e falar, nossa, que legal, pô, eu já vi sobre isso, né? Esse eu acho que isso aí é mais um cala-boca pra galera, sabe? Tipo, ah, tá aí, apareceu, acabou, obrigado, tchau. Eu acho que isso aí serão futuros itens de colecionador que eles vão vender por uma grana pesada. Aqueles leilão de props, né, cara? É. Pô, bem lembrado, deixa eu abrir o eBay aqui e ficar de olho já. Bota na sala, né? Amor, olha o que eu comprei. Olha o que eu comprei pra você. Essa merda da minha sala. Tá bom, tentei. Vai pra minha mesa, então, né? Eu queria esse olho de Warlock. É muito lindo. É, né? Especula que seja o olho de Warlock que poderia levar um gancho pro filme do Doutor Estranho, né? Olha, cara, se esse olho de Warlock levasse um gancho, eu vendia como um brinco na loja. Que desgraçado, velho. A gente tem aqui, por exemplo, a Tábua da Vida e do Tempo. Nós temos aqui também a Chama Eterna, o Olho de Warlock, a Manopla do Infinito. A Chama Eterna é galhofa, cara. Isso aí a gente tem nas Olimpíadas também. E apaga que eles chamam de fogão, né, cara? E o famoso item não identificado, né, cara? Eu adoro esse, é o favorito. Coração do Homem de Ferro. Opa, desculpa. É, quando ela falou o Olho de Warlock, eu falei que poderia ser o gancho pro Doutor Estranho. Não é, né? Na verdade, seria o Olho de Agamotto. Né? É. E aí, o que vocês acham? Vai ter alguma coisa, todo mundo olhou a Manopla do Infinito como maluco em pensar um Vingadores 2 com o Thanos ou algo do tipo. O que vocês acham? Meu sonho é um filme do Thanos, cara, sério. Eu acho um dos personagens mais profundos da Marvel, assim, com mais potencial de trabalho, assim, tanto que a gente já viu na Guerras Infinitas e tudo mais. Mas o Guerras Infinitas não foi só com os Vingadores, né? Ele foi com o universo Marvel todo. Foi. Infinita, né? 300 Guerras Infinitas. Ele levaram ao pé da letra o negócio. Fazer igual um colega meu que quer processar o criador da História Sem Fim, né? Por propaganda enganosa. Que ela acaba, né, cara? Ah, cara, mas eu acho, será que, por exemplo, se você fizesse algo nessa veia das Guerras Infinitas só com os Vingadores, não ia ficar meio, sei lá, vazio? Longe de ter toda aquela, digamos assim, se é como o pessoal, como os fãs esperam? Como um filme, eu acho impossível acontecer. Não vai acontecer, mas uma animação ia ser perfeita, hein? Ou uma série de animações, alguma coisa do tipo. Cacete, mas me espanta alguém, por exemplo, ter um trabalho filha da puta desse de fazer uma porcaria de uma manopla que brilha no escuro e botar no desenho, cara. Ah, cara, eu acho que seria legal, cara. Como tem aquela série Hulk versus o Planeta Hulk, alguma coisa naquela linha, fica muito maneiro, cara, com muita violência. É isso aí, mas alguém tem alguma coisa pra dizer? É o Coco. Então começou já, né, a sequência de virais, né, no Twitter e nas mídias sociais que o segundo filme do Batman começou e o terceiro agora, The Dark Knight Rises, parece que vai seguir a mesma veia, né? Então eles estavam fazendo uma ação, né, onde pra cada tweet, né, usando a hashtag TheFireRises, né, aumentava a chance de exibição da imagem de uma imagem do site oficial do filme, que é o TheDarkKnightRises.com. Só que, o pessoal parece que atingiu a meta e foi colocado pela produção uma foto do Bane, cara, de costas, completa. Exatamente, cara, eu não sei dizer pra vocês se o cara tá deformado ou se o ângulo não favorece. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Ele é um forever alone, cara. O cara sentado sozinho, com aquelas costas cheias de cravo, cara. O cara não tem namorada. Cravo, velho! Pô, sério, dá uma olhada nessa imagem, cara. Se puderem, os ouvintes aí, cara. Dá dó dele, cara, sério. Passar um esfoliante aí, cai a pele. Eu acho que eles tinham que fazer uma campanha no Twitter com a hashtag Bane, arrume uma namorada, sabe? É, então, chegaram até a cogitar que ele fosse o namorado da Thalia Algu, né, cara? Aquela cantora mexicana? Isso, Maria do Bairro. E só pra complementar as informações aqui, né, as filmagens começaram dia 6 desse mês e vão até dia 14 de novembro. Elas já estão acontecendo na Índia. Porra, e já... 3 horas e 40 de um. Ah, mas, cara, a última vez que eu vi alguma coisa nesse... Aqui, cara, aqui vai começar na Índia, depois vai pros Estados Unidos em Pittsburgh, depois vai mais uma vez sair do país, vai pra Inglaterra, depois ele volta aos Estados Unidos pra cenas em Nova York e depois nos estúdios em Los Angeles. A última vez que eu vi um esquema desse de viagem, cara, saiu Resident Evil 4, né? Não, o bom é que eles vão pra Índia e não vão nem contratar figurante, né? Porque é gente pra caralho. O problema é que qualquer gente. Um pode processar eles por ter aparecido lá, né, cara? É, não pagou direito de imagem, né? Ninguém vai se identificar, a Indiana é tudo igual, velho. Chegaram lá, precisamos de pessoas de pele marrom que falem um inglês engraçado, né? E tem uma marca vermelha na testa de caneta Bic, né? Que no primeiro dia apareceram 14 milhões de pessoas lá. Né? Pô, por isso que nunca rolou ídolos da Índia, né? Não. Você tá aqui de novo, filha da puta. O que você vai cantar dessa vez? O cara, porra, nunca vim aqui. Ah, mentiroso, eu vi a sua cara, eu reconheço um rosto em qualquer lugar. Aí o cara olha lá fora, tem um monte de clone dele, assim, né? Você vê, né, cara? George Lucas clonou a ideia de lá, né? Exato. Não. Só que eles, a Índia não tem tanto trabalho, né? E, cara, e essa Anne Hathaway, cara? E daí? A Anne Hathaway vai ser a Selina Kyle, né, mulher gato. Pois então... é, cara. É muito fraquinha pra isso, não acha? Ô, louco, ela é fraquinha? Ela é bonita, mas ela não é sexy pra caralho, agressiva, cara. Pra isso existe produção. Eu não acho ela muito interessante como mulher gato. Ela é muito bonita. Ah, não, não. A mulher gato, pra mim, é a Lindsay Lohan, cara. Drogada. Nossa. Caça. Largada, estuprada no chão. Presa. Presa, né? Limpando latrina lá no necrotério. Então aqui, só pra dizer, né, quem já tá confirmado no elenco são Christian Bale, né, como Bruce Wayne, Morgan Freeman, Lucius Fox, o Michael Caine, né, cara? Puta, não me conformo com esse nome, o cara chama Michael Caine. É um puta de um trocadilho no próprio nome, Michael Caine. Gary Oldman, que vai ser de novo o Comissário Gordon. Só agora que eu entendi. A Marion Cotillard, que vai ser a Miranda Tate. A Miranda Tate, quem que é essa, cara? Miranda não é aquela mulher do Viado Verde Prada, né? Ah, ela é das empresas Wayne, né? Ela quer... Sabia que as empresas Wayne têm uma exceção só... Uma sessão só pra venda de coco. E eles chamam modelos, né, cara? Que é só pra punhetinha, coco, punheta. E também tem o Tom Hardy, né, que aparece aí como Bane, a Anne Hathaway, que já falamos aí, que é a Selina Kyle, o Joseph Gordon-Levitt, que vai ser o John Blake, né, um dos policiais, e o Josh Pence, que será uma versão mais jovem do Ra's al Ghul. Então, provavelmente, né, espero, terá aí um flashback, né, que não seja uma volta da morte galhofa, né. Vamos ver, né. Vamos ver se eles vão chamar o Leonilson? Não tem nada do Leonilson por enquanto, não. Pô, vamos ver aí se... Porque do jeito que estão hoje, né, pegando o pessoal velho, tacando uma maquiagem photoshopada, o cara tem todas as rugas extraídas. É, instantaneamente, né, cara? Vamos ver no que é que vão, como é que vão fazer esse rasar algum. Né? Os movimentos ficam tão reais que a fala nunca bate com o movimento facial, né? Com o labial. O cara tá falando uma coisa e tá mexendo a boca falando outra. Aqueles filmes do Hermes e Renato. Né? Exatamente. Chinês. Tava procurando imagem da mulher gato. Essa desgraça. Olha aí. O mundo acabou mesmo. Ai, coisa horrível. Tá, que eu pariu, velho. A tona. Ah. E você sabe que a Mary Cotillard, né, que vai ser a Miranda Tate, ela tava cotando ela, né, pelo menos falando que ela devia ser a Thalia Al Ghul. E, por enquanto, o nome dessa moça, da Thalia, simplesmente desapareceu. Será que não vai ter? É, cara, eu sou um aficionado pro Batman, assim, não acompanho demais da conta, mas não sei se ela teria tanta expressão no filme, sabe? Talvez faça uma aparição lá pra... Ah, quem não vai ter muita expressão no filme é o Bane, né, cara? Vai estar de máscara, porra. Mas o que eu acho que, assim, qual que vai ser o gancho que eles vão arranjar pra colocar, sabe, falar do Ra's al Ghul e não falar da família toda, entendeu? Ah, tinha o tio Ra's al Ghul lá, interior de Minas. Ra's al Ghul, né, cara? Ah, deixa pra lá, vai. O Michael Bay, que caga dinheiro, né, resolveu fazer uma última oferta antes do Transformers 3 ser lançado, né? Já não bastasse no último filme os dois gêmeos robôs que são totalmente insuportáveis ao enfrentar um robô mais colossal ainda, que possui testículos, meu Deus. O Michael Bay tá dando uma recompensa de $25,000 pra quem, no dia da estreia, identificar onde estão esses dois malditos robôs gêmeos, esses Transformers. O cara não tem no que gastar, porque vamos ver se esse terceiro filme vai prestar. O segundo foi a maior merda da minha vida também. E eu queria estar na estreia, porque eu ia estar procurando feito um louco por esses dois robôs. Mas do jeito que o filme é cheio de efeito, eu duvido muito que alguém ache esse negócio no dia da estreia. Que na verdade, assim, ele falou que depois de toda a controvérsia de colocar eles no segundo filme com aquelas características de mano, né? Uhum. O pessoal, ele falou que não ia ter mais. E realmente, ele disse que não colocou. Só que alguém fez uma resenha, viu alguma coisa e diz que eles estão lá. Aí o Michael Bay, né, como ele é um cara explosivo, né, ele perde a paciência muito fácil. Então ele já falou, porque se tiver, eu pago $25,000 pra quem achar. É, o nome do prêmio é Search, Seek and Destroy, né? Mate esses malditos. Eu não sei, eu acho que não teria razão pra colocar eles de novo, entendeu? Ah, pô, tinha que colocar na primeira cena morrendo, cara. A galera ia aplaudir de pé já o filme, ele naquela hora em diante. É, ou senão faz lá. Pelo jeito vai ter uma bela de uma invasão aí. Não, mas é um bom easter egg, porque, aliás, todo o filme dos Transformers, né? Porque pela quantidade de ação, provavelmente esses caras não vão estar numa cena onde nada acontece, quieta, calma, né? Se tiver na reviravolta de uma porradaria, é bem complicado de você achar. Não sei que você vá pausando cada segundo. Isso no cinema é impossível. Possível, né, cara? Vai ser alguma coisa como o R2-D2 no novo filme de Star Trek. Mas assim, cara, como eles são baseados assim nos manos, cara, eu sei onde eles não vão estar, cara, que é em Higienópolis. Porque eles são uma gente diferenciada, né, cara? Exatamente. Então em Cracolândia. Cara, mas eu duvido que eles vão dar conta com a mesma estética. Eles vão ter mudado muito, já que ele tá querendo gastar dinheiro. Ah, mas se for assim, eles vão ter qualquer porra, né, cara? Qualquer robô que vai aparecer morrendo durante a batalha foda mesmo. Eu encontrei aquele. Pronto. Nada, vai aparecer o Exhibit falando Beep My Transformer. Pior vai ser se alguém achar essa porcaria no meio de uma porrada e querer falar e ninguém vai escutar, né? Porque um barulho do demônio, o cara. Achei! Caraca, podia fazer uma dessa, né, cara? Pra zoar os gringos, né, cara? No meio do cinema. Achei. High five! Só pra ver a correria. O Michael Bay, pausa essa merda agora. Qual é o seu país? Argentina. Toleiro Solitário, fala o que sobre esse filme, né, cara? Um título desse, sabe? Deve ser um onanista. Cara, eu não conheço absolutamente nada do Toleiro Solitário, cara. Essa que é a verdade. Pronto, falei. Bem, vamos lá. Então, quem foi escolhido aí foi o Armie Hammer, né? Que esteve presente muitas vezes nas negociações pra adaptação do novo... Para as adaptações dos quadrinhos do Toleiro Solitário. E aconteceu a confirmação dele, né? Agora, não sei, um quadrinho desse teor na Disney, eu acho que vai ser uma coisa meio abobada, não sei. Vai ter a produção. Vai ter o diretor Gore Verbinski, do Piratas do Caribe, e o produtor é o Mina de Ouro, Jerry Bruckheimer, né? Cara, mas eles só estão aproveitando o hype de tudo cowboy agora, que é Cowboy versus Aliens, cara, mais uns dois filmes de cowboy, qualquer coisa que rolou esses tempos atrás aí, no Velho Oeste. É um hypezinho, cara, não vejo muito futuro nisso não. Então, só pra realmente retomar uma coisa rapidinha, pra quem não sabe, o Pistoleiro Solitário, ele é um Ranger, né? Por isso, o The Lone Ranger, o original. Ele tem um grupo de pistoleiros que são xerifes, né? Que são emboscados por um grupo de criminosos e só ele sobrevive. Isso, que cada um tem um dinossauro. Tem o Ranger azul, o Ranger vermelho. Eu achei que você ia falar daqueles outros, ó, o Galaxy Ranger. Porque pelo uniforme parece, cara, olha lá. Parecido mesmo. Então só ele sobrevive, aí o tonto, que vai ser vivido pelo Johnny Depp, vai salvar ele. Aí os dois viram um tonto salvo, cara, né? Você é um índio, sua raça é perseguida, morta, estuprada, suas mulheres são estupradas, você vê um homem branco pra morrer, você vai lá e salva ele, tá certo. Tonto. Tonto pra caramba. Quem deu o nome pra ele foi um brasileiro ainda, lembra aquele negócio? Como eu falo bom dia? Ah, é filha da puta, né? Qual é o nome mais maneiro que tem no seu país? É tonto. Panaca, né? Ah, não, é Panaca, já tem no Star Wars, então bota tonto mesmo. Me índio, asshole. E aí, alguém acha que isso aí vai render alguma coisa boa? Cara, se não rende mal uma notícia no Nerd Drops, cara, imagina isso no cinema. Cara, eu não consigo ver futuro de jeito nenhum nessa porcaria. Eu não consigo ver futuro nessa próxima notícia aqui. Então vamos a ela. Olha, muita coisa me revolta em Hollywood, principalmente os últimos filmes que vêm saindo. Mas isso aqui, eu considero um crime, porque já não bastasse o nazi Lars von Trier, acabou de ser expulso de Cannes. Agora o Scorsese quer cagar uma velha obra, porque os dois estão querendo fazer um remake de Taxi Driver. Que é isso, meu irmão? Tem que fazer mesmo, cara. Mas Taxi Driver tá na lista dos intocáveis, velho. São filmes que não devem ser mexidos. É, cara, mas pelo que eu entendi aqui, isso foi tudo uma pilha do Lars von Trier em cima do Martin Scorsese, né? Que acho que pra não pagar de ignorante ou de incapaz, aceitou. Então parece que o Robert De Niro vai ser de novo, né, o Beagle, o Travis Beagle. E só que assim, ele vai ser um Travis Beagle mais velho, né, cara? Então eles vão fazer tudo numa ótica diferente, que é esse o desafio que o Lars von Trier lançou pro Scorsese, que é pra forçar o pessoal a expandir o repertório, né? É o Geriatric Driver, né, cara? Ele tá numa cadeira de rodas amarela. O Lars von Trier é aquele cara chato, chega, vamos fazer isso aqui. Não, dá, vamos embora, bora logo. E fica enchendo o saco pra ver se consegue alguma coisa. É o pioio. É, exatamente. Eu não sei não, cara. Não vejo necessidade de um remake de Taxi Driver. É que nem alguém chegasse pra mim e falasse, bora filmar um remake de Star Wars, trilogia clássica. São essas coisas, cara, que não podem ser mexidas. Vamos fazer um remake de Toro Indomável? O que mais? Bons Companheiros, Poderoso Chefão? Ah, por favor, velho. É, o que eu tô tentando entender é onde que eles vão situar um Travis Beagle mais velho nos dias de hoje, né? Na cadeia. Se o cara já fosse maluco, que nem daquele jeito, desde jovem, digamos assim, se ele é velho, ele não pode participar mais de guerra. Quando ele participou, era a guerra do Vietnã. É, agora ele tá no Iraque. É, voltar do Iraque, caramba, não dá. É a guerra urbana, meu irmão. O cara pode ter feito um estágio com o Capitão Nascimento também, né? Ou ele trabalhava naquela Blackwater, né? Vai entender. Cara, só imagina a desgraça que vai ser ele sem camisa. Nossa senhora. 3 noites sem dormir agora. E sem comer também, que nojo. Se o De Niro sobreviver, porque o maldito tava com câncer aí. É verdade, eu ouvi uns papos desses, realmente ele tá com câncer, então. Não sei se ele ainda tá, não, né? Era câncer de quê? Ah, é próstata, sempre é próstata. Tá velho, é tudo próstata. É desgosto, tanto filme ruim que ele tem feito ultimamente. Cara, o que acontece com o Robert De Niro, né, meu? Ah, o Robert De Niro, o Al Pacino. É sempre assim, cara. Mas não se preocupe, não, que esses caras já tão velhos, do que eles morrerem é causa natural. Quando o cara é velho, qualquer coisa que morre é causa natural. Bom, ontem eu descobri que o Emílio Esteves, cara, é irmão do Charlie Sheen, cara. Puta merda, cara. Ontem que eu fui descobrir que o ator que fez o Etevaldo no Castelo Rá-Tim-Bum já tá morto há 15 anos. Que você pegou aquele post que mostra quanto você tá velho, né? Caralho, velho. Por isso que eu parei também, de ver, cara, quase caí pra trás. Então é isso aí, mas alguém tem alguma coisa pra falar sobre Taxi Driver que não deveria acontecer? Eu prefiro comprar um carrinho de coco do que assistir esse filme. Não façam, só isso. Bem, pra fechar o ciclo triste, né, de... Notícias. Pô, as notícias hoje estão demais, cara. Puta merda. E ainda vou falar que a culpa é nossa. Trilha sonora é aquela trombeta do exército tocando marcha fúnebre, né? Não, tá feia. Tá feia demais. E pra aquelas pessoas que estavam, né, preocupadas com o fato de que talvez Keanu Reeves fosse o Kaneda no remake de Akira, pelo menos com isso pode ficar tranquilo, né? Porque o filho da puta não vai mais. Ele tomou vergonha na cara e falou, não, eu não tenho expressão suficiente pra esse papel, assim como nenhum na minha vida, então deixa pra lá. Mentira, ele só não tinha carteira de moto. É, ele disse que não tava interessado pelo projeto, né? Depois mas que virou mendigo, né? Não quer mais saber de mais nada. Caramba, tá foda. Mas dizem que o verdadeiro motivo é que tem uma hora que o Neo que o Keanu Reeves vai ter que mudar a expressão facial, né, cara? E ele falou que isso seria um desafio muito grande na carreira dele. Tem que mexer as sobrancelhas. Sim, eu tô torcendo pra que esse projeto morra, ou que seja feito realmente por japoneses interessados em fazer a coisa direito. E só o fato do Keanu Reeves já não poder ser o Kaneda já dá alguma coisa, né? Já, assim, cara, vou botar o Jack Chan agora. Cara, Akira em live action não funciona. O filme começou a ser filmado já. Já? Claro, você não viu aquela explosão nuclear que teve no Japão lá? Nossa. Pô, lá, arranja endereço, número, que pros advogados processarem só ele. Eu ia falar isso agora. Atenção, você, advogado de Maringá, precisando de um emprego. Você vai ser defensor em tempo integral de Pablo Sica. Ah, e se eu for julgado, eu vou cortar minhas camisas pra ficar com os mamilos de fora ainda. Mamilos, polêmico, sexy. Mamilos. Pena que ele vai cumprir, que ele vai ter que cumprir, vai ser engolir 20 pedras de plutônio. Vamos lá, olha, tu vai entrar no reator sem proteção, filho da puta. Passa meia hora lá. Vai ter que surfar a pororoca japonesa. Caramba, alerta de humor negro no último. O Pablo vai sair que nem aquele vilão do Lanterna Verde do trailer, tá ligado? Ah, o cabeção. Televisão. Estamos de volta agora para a TV, onde nós vamos falar sobre o primeiro trailer de Terra Nova, né? Que é aguardada, não, mas controversa produção que leva o nome do Steven Spielberg aí, que vai para a TV, que conta a história do pessoal que está em 2149, né? A Terra está na beira de um colapso, né? Pra ambiental, por toda a merda que a gente já fez e tudo mais. E para evitar, assim, que a humanidade se extinga, né? Um grupo de cientistas cria uma máquina do tempo que cria colônias do passado, né? Milhões de anos atrás, quando a Terra era habitada pelos dinossauros, né? Que é uma ideia perfeita, né? Muito sábia, sã. Totalmente original. É, e que faz total sentido no nosso mundo, né? Que vive encontrando aí estruturas antigas altamente tecnológicas. Mas é claro, isso é reciclagem do Jurassic Park. Sobraram umas cenas lá de computação gráfica. Cenário. Prontas, né, cara? Eu acho que isso aí devia estar tudo no quintal do Steven Spielberg. Ele falou, cara, não aguento mais essa porcaria aqui. Vou inventar uma desculpa pra alguém levar. E o melhor é o seguinte, se voltar no tempo tantos milhões de anos atrás, a Terra é de ninguém, você não precisa pagar locação pra nenhum país, né? Nem imposto, né, cara? IPTU já era. Cara, eu assisti esse trailer, vocês assistiram o trailer? É um Avatar sem gente azul. Nossa, exatamente. É o Avatar encontrando o Jurassic Park, velho. Aquele general super a cara de Avatar também. É, ele é uma mistura também do Kurt com o Professor Xavier, né, cara? Careca, pá. Cara, eu não... Desculpa, eu sei que eu tô muito ranzinza hoje, mas eu não vejo futuro pra isso, sabe? Não, vai ser legal. Eu acredito que vai ser legal, vai ser divertido, puta efeito visual pra tudo quanto é lado. Mas assim, cara, não assista esperando muita coisa, sabe? É, lei da expectativa. É, qual que vai ser a desculpa pra gente, sabe? Pô, o roteiro tá, sei lá, pra mim tá furado, cara. Como que ninguém, sabe, se isso fosse possível, como que ninguém teria encontrado nada até hoje, sabe? Que desculpa que eles vão dar? Porque isso aí, por mais, digamos que o cometa caiu em cima dessa merda. Mas mesmo assim, alguma coisa alguém ia achar, né, cara? Uma hora ou outra. Ah, vamos selecionar um grupo pra voltar no tempo, recolonizar o planeta, porque não cientistas. Não, manda uma galera bedeva, né? Não, e você viu a facilidade com que o cara que nem tava escalado pra viajar no tempo, né? Deu duas cotoveladas lá, pulou no portal e estamos aí, né? Douglas Adams explica isso em um dos livros do Guia do Mochileiro, né? Que a Terra foi colonizada por cabeleireiros, advogados e outras profissões. Essa pra mim é uma das partes mais geniais, cara, do Mochileiro, de toda a saga do Mochileiro das Galáxias. Então, eu acho que é isso aí. Ah, os homens de Neandertais evoluíram, são seres humanos primitivos. Não, não, eles só eram os caras que não tinham emprego na época. Que ninguém mais queria no planeta de origem, né, meu? Mais algum comentário? Veja sem expectativa. Ouça, Nerdrops 92, ouça sem expectativa. Continuando aí os artigos de televisão, nós temos também o novo trailer dos Thundercats, que até conta de novo com a mesma música que foi da outra vez. Mostra cenas que já estavam no outro vídeo e agora algumas coisas novas. E mais uma vez fica a pergunta aí, né? O Mon-Ra, então, ele existia em Tandera, cara? Pra mim, a pergunta que fica é: a Chitara ainda pega no pau e faz ele crescer? A declaração que resta é que eu já dei a mesma declaração no Nerdrops anterior: eu odeio Thundercats. Vamos aí, então, brincar de conjecturar sobre isso. Porque pensa claramente que tem lá um aerolito lá que tem as inscrições do líder do Thundercats enfrentando o mal que claramente é o Mon-Ra. Cara, e o Mon-Ra tá no tamanho do Bane do Batman, né? Cara, loucura, né? E diz que ele no antigo seriado a gente aprende muito bem que enquanto houver mal, ele vai existir. Então, o que será que faz com que ele exista aí e no terceiro mundo? E o que pode ter acontecido? Será que o Mon-Ra vai ser a causa da destruição de Tandera? O Mon-Ra não destrói nem os Thundercats, todo dia ele tenta isso, é pior que Power Rangers, ele volta, destrói alguma coisa, é derrotado, volta de novo. Não destrói nem o próprio bairro, velho, ele não tem moral nem pra virar uma lixeira, tá? Seria Mon-Ra ou a Rita Repulsa dos Thundercats? Não, ele é o Pink Cérebro. Mas assim, o Mon-Ra seria mais ou menos aquele mal absoluto, blá blá blá, blá blá blá. Né? Que não pode se ver no espelho, né? É, porra, se não vira por... Cara, isso pra mim sempre foi a maior furada do desenho. desenho, cara. É igual mandar ele falar o nome ao contrário, Bitsuplik, ele volta pro planeta dele, né? É, né, cara? Olha isso aqui escrito no espelho. Ah, não, cara, se você pode virar um cara bombado, gigante, cara, pra sua vida inteira, vou ficar em forma de múmia, só de sacanagem. É, que vai ver que suga mana, né? Porra, foda-se, cara. Você fica sem mana e começa a comer o HP. Então o cara já fica bem esperto, fala, não, deixa eu economizar aqui, que depois só Deus sabe quando eu vou recarregar isso daqui de novo. Porra, cara, o cara mora numa pirâmide irada, cara, fazia umas festas com as vadias todo dia, ó. Mas alguém achou, Fanny, alguém achou Thundercats a nova versão empolgante? Eu tô achando um lixo. Eu não achava bom a velha, vou achar a nova. Porque... É, cara, pela minha idade, eu lembro quando foi o primeiro episódio ao ar no Brasil. E, porra, foi bem, a galera... Porra, cara, tu é velho. Velho pra caralho. E assim, a expectativa que a gente tinha na época de ver, cara, e acompanhava, sabe? Pô, era maneiro, cara. Eu também não tinha muita opção. Ou era aquilo ou era Pica-Pau de novo. E Chaves. O He-Man, né? É, não, o He-Man naquela época também tinha. Cara, eu assistia, mas eu não lembro de nada. Mas esse trailerzinho tá uma merda. Eu lembro que na época tinha a piada que tinha o Thundercats no Nordeste, né? Que puxava a peixeira da justiça. Caramba. E falava, peixeira da justiça, dá a visão aí da moita. E aquela piada cretina, né, do Lion, que precisa fazer crescer o Bilal. Essa piadinha velha também. Não tô empolgado, não sei, eu acho que eu já não sou mais o público-alvo dessa merda, talvez por isso que eu não esteja tão empolgado assim. Só tô curioso pra saber como que eles vão explicar essa relação aí dos Thundercats com o Mon-Ra. Só isso que tá me deixando meio curioso. Agora, de resto, assim, eu não vi nenhuma inovação que justifique isso. E com relação ao desenho antigo, assim, cara, a lembrança que me vem sem nenhum orgulho é a tara que eu tinha por aquelas duas Amazonas que moravam com, acho que, os Robert Bills. Caraca, pensei que você ia falar pelas duas crianças, cara. Nossa senhora. Eu também assim. Caramba. Tava preparando aqui já. Nesse momento, ouvinte do Nerd Drops, o spoiler sobre o Nerd Drops, ele é o famoso urso Polar Bear. Metal Bear. Puta que pariu. Puta que pariu, cara. Essa foi péssima. Desculpa. Não, cara, e eu assim, eu lembro que eu gostava pra caramba e eu imaginava que elas iam começar a aparecer toda hora, acho que elas apareceram só um ou dois episódios de Thundercats, cara. Nunca mais vi. Eu ficava na fissura pra ver e não via. Eu nem lembro delas, cara. E tinha a Mantora, né, que é a mulher gavião sem asa, que tinha uma motoca espacial que ela não precisava de capacete, nenhum equipamento pra se movimentar pelo espaço. Pô, fora-se, no planeta não tinha polícia, né, cara? É, Tear, né, foda-se. Tear é o de menos, eu tenho polícia, né, cara? Pelo roteiro, não é assim como ele vai parar no terceiro mundo. Pelo que tá contando aqui, Tandera é o terceiro mundo. Então eles saem, voltam. Planeta dos macacos, né, cara? Viaja no tempo e volta. Ai, seus maníacos! Então Tandera aparentemente é o terceiro mundo, né? E os Thundercats escravizam os mutantes. Cara, eu ainda acho que é um desenho totalmente homoafetivo, sabe? Ah, cara, a base dos caras chama Toca dos Gatos. Ah, sério? Mas um pouquinho era o strip club aquilo, cara. Era o cantinho dos bonitões, né, cara? Não, aquele aí veio o Pantro, todo carecão, né, bombadão. Devia se chamar Google Pantro. Bem, a série House, né, foi renovada pela Fox para sua 8ª e muito provavelmente última temporada, mas um dos personagens assim, mais queridos do imemoráveis do seriado simplesmente não volta no próximo ano. Depois de toda aquela do Robert Sean Leonard, que faz o Dr. Wilson cair fazendo doce se voltava ou não, agora quem tá dizendo que não volta é a Lisa Edelstein, a doutora Cut, né, que simplesmente declarou que não assinou o contrato no próximo ano e tá fora da série, né, dizendo que considerou muito, mas agora tá achando que é melhor seguir adiante, mas que ela acha, assim, que vai ter novas oportunidades e atuar e produzir que vão vir no futuro aí. Já teve uma oportunidade pra ela, né? Todo esse pessoal tá fazendo uma série aí, todo junto com o Charlie Sheen, né? A vingança do Charlie Sheen. É, o nome da série é FTW, né? For the Winners. Eu assisto House, cara, eu não consigo imaginar a dinâmica de House sem a Cuddy, né? Que seria o conflito, assim, além do conflito interno da equipe do House, da ética ou não, ela era, digamos assim, o último bastião da ética que o House quebra, né? Sempre. E nessa última temporada, pra quem não sabe, né? Já vou mandar um spoiler na cara, os dois chegaram a ficar um tempo juntos. O quê? Você não sabia que o House não tem uma perna? Não. Mas quando a coisa ficou feia, o House pulou fora, né? E... quando a coisa ficou feia, cara, isso acontece lá pelos 40, 45 anos. Ah, cara, mas a Lisa Edelstein tá teraça, né, cara? Ah, depende, né, de qual parte que a gente não viu. Pô, mas os caras mostraram bastante ela, né? Tem até aqueles os sonhos que o House tem, que ela aparece de lingerie. Ou eu tô imaginando isso na minha cabeça também. Foda-se. Só que o que tá acontecendo, ao que parece, assim, é um desmonte, né? O pessoal parece que tá cansado. O House não é só o ator principal, ele também é um dos produtores, né? Ele produz bastante dos episódios. Então, ele ainda vai voltar. Mas muita gente, como a Lisa e o Robert, já não vão voltar pra próxima temporada. Será que a última temporada vai ter liga pra chegar até o final? Cara, desculpa de aleijada é bengala, pra mim. Literalmente. Desculpa de beber cachaça. O que for, cara. E se de repente sobrar só o House, cara? No final. Aí que o ego dele estoura, né? Aí ele pega uma bola de vôlei, põe a mão dele e fica chamando de Dr. Wilson. Miscelânea. Parado pela polícia, o motorista faz telefonema com maço de cigarro. Cara, eu vi o vídeo, cara. Eu provo por A mais B que ele tava pra lá de Moscou, cara. Você não dá pra entender nada que o cara fala. Um russo, de nome Manuel de Alencar. Cara, tá tudo errado. O cara tava trebinho, né? Foi parado pela polícia e ele foi querer bater carteirado, que conhecia gente importante, fingiu que ia pegar o celular, sei lá, que ele ia ligar pro deputado. Que eu conheço o dono da Marlboro, porra. Cara, Essa aí é a melhor tática que existe, que é dar uma de louco pra se livrar da situação. Dá uma de perturbado. Cara, mas ali ele já tinha, o bafômetro já tinha pego ele de louco. Daí o pior, não, mas você sabe que tem aquele estado que você tá louco, mas você sabe que você está louco. Então o que você continua? Continua sendo louco. Continua na merda, vai xingando todo mundo. Acho que aquele cara entrou no piloto automático foda, cara. Cara, ele viu que ele tá fudido. Ele falou, eu vou tentar ser o mais louco possível. Quem sabe os caras ficam com dó e me libera, sabe? Perco o carro, mas não me ferro, não vou pra cadeia. É que os primeiros segundos do vídeo, cara, pra mim são os mais engraçados. Antes dele puxar a carteira de cigarro, ele sai do carro olhando pra todos os lados. Tipo, caralho, aonde é que eu tô? Cara, em que planeta eu fui parar, né, meu? Por aí, cara. Eu acho que ele nem é desse planeta, de verdade mesmo. Ele deve ser amigo lá do baiano da espaçonave. Eu fui caindo, espaçonave. Aí bateu ali, bateu cá. Cara, meus parabéns, ó. É muito peito o cara ter coragem de fazer isso, mano. Bom, cara, na Rússia, né? Não, sabendo que ele pode sumir a qualquer momento, né, cara? Cara, vai ver que o cara era um ex-agente da KGB, cara, passado de jovem. Cara, quem é que na Rússia não foi ex-agente da KGB, né? Você não ganha certidão do nascimento, você ganha uma carteira da KGB, né? Cara, mas uma pessoa bêbada chega a isso. Eu já passei disso faz tempo. Eu já fiz coisa pior. Meu, tem gente que chega a usar saia e fica desfilando pela Campus Party, sabe? Não, eu não desfilo, cara. Eu ando assim no dia a dia, tá? Bem, o CDC, né, que já apareceu em tantos filmes, que é o Centro de Controle de Doenças e Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E é uma banda muito maneira. Ou o CDC, né, cara, é o irmão mais novo. Ele aparece muito em filmes, né, sempre aquele que algum filme que aparece alguma epidemia ou algo do gênero, aparece lá o pessoal do CDC fazendo estudos e tudo mais. Mas o último alerta que eles fizeram no Twitter, também no blog, foi tão considerado assim, nerd, que fez com que o blog caísse, cara, em menos de uma hora. Foi tanto acesso ao servidor caiu. Qual que era esse alerta? Falando que as pessoas precisam se prevenir contra ataque zumbi. Pra galera que só anda falando sobre isso, né? Foi um prato cheio, né? Tá, cara. Isso só mostra que eles têm um servidor horrível, porque eu tenho falado isso faz tempo e meus blogs nunca caiu, cara. Olha o seu poder de convencimento, né, cara? Olha a qualidade dos seus blogs. Acho que eu preciso tirar esse papel alumínio da cabeça e falar isso de novo. Ah, apesar de parecer piada, né? O objetivo do CDC é que as pessoas se conscientizem, né? Da necessidade de se preparar pra desastres, né? Como, por exemplo, o que ocorreu no Japão, na Espanha e tudo mais. O que que é? Na verdade, apesar dessa chamada para um apocalipse zumbi, o que o CDC mostra na matéria, nada mais e nada menos que uma preparação para qualquer desastre natural. Que é estocar comida, você ter... Correr pela rua. Pelado, né? É. Você ter água, comida, você tem... Passar os primeiros dias, né? Até que você possa encontrar um refúgio, né? Se for no caso sem zumbi. Ou... Te armar, né? Só que ele não fala nada sobre armar, nem nada. Só fala sobre como você faz pra sobreviver alguns dias, né? Então ele fala assim, que você fizer o seu kit de emergência, você deve sentar com a sua família e criar um plano de emergência. Ótima situação. Você tem que sentar zumbis batendo na sua janela, vamos sentar, dar nossas mãos, cantar Kumbaya e vamos pegar aqui um pacote de pipoca de micro-ondas. Cara, se arme! Com arma você pode conseguir comida até uma família nova, cara. Leva a família pra assistir a prova de tudo, né, no Discord. Ai, cara, eu achei legal, uma iniciativa interessante, mas é muito fácil, né? Você falar, não, faz seu kit de emergência, senta na sala, que nem o Pablo falou, e fica lá conversando tranquilamente enquanto os zumbis estão destruindo a sua cara, porta. Totalmente né, errado. Se você estivesse no Japão, cara, com uma 12 na mão, cara, eu ficaria descarregando a 12 em cima daquela onda gigante. Foda-se que eu vou morrer, cara. No ataque zumbi você também vai morrer, não adianta. Mas vamos atirar em alguma coisa enquanto isso. Do jeito que o pessoal é que fosse fazer o kit de alimento, ia botar o quê? Coca-Cola, leite, manteiga, um molho de churrasco. Big Mac desidratado. Batata frita congelada. Aí se o zumbi não matar o colesterol, né, mata, né, cara? O filho fala, pô, essa barra de cereal aí, deixa de ser idiota, mano. Bota isso é gordura. Você é banha, moleque. Botar um Nescau aqui. Lavar aquele Nescauzinho, sabe? Caraca, o que o Resident Evil me ensinou, cara, é você estocar cigarro, cara. Você deve ser o cara mais rico do apocalipse. É, porque só vai sobrar uma cadeia, né, cara? Lá é o único lugar que, cara, que o cigarro vale mais que dinheiro. Então, todo mundo, cara, para na beira da estrada por tentar achar um cigarro. É imperadora a situação. Então, se você não é fumante, cara, guarde cigarros, cara. Você pode ter até armas. Com armas, você consegue tudo o resto. Cara, o que seria um kit básico hoje em dia, cara, pra uma sobrevivência miojo, universal? Cara. Muito miojo. Cara, sabia que dá pra fazer miojo sem água quente, né? Uhum. É sério, é só colocar na água, cara. É a mesma coisa, uhum. Só que demora mais. Demora pra caralho. 3 dias depois, você já tá em estado de inanição, né, cara? Autofagia, né? Você não tem mais estômago, ele se devorou já. Você vai querer pegar a colher, mas você não vai perceber que já comeu os dedos, né, pô? Aí você fala, quer saber? Ah, entra logo aí, zumbi, me mata de uma vez, cacete. Cara, quando eu morava no colégio interno, a gente fazia miojo com a água do chuveiro. Cara, que... me conta essa história do colégio interno agora. Eu pensei que você ia falar que a gente trocava cigarro por favores, cara. Momento Sofá. Para encerrar o Nerdrops, temos aí o Momento Sofá, que traz a volta da musa, aquela mulher que mais inspirou o Nerdrops no seu começo, que é simplesmente Megan Fox, que aparece em algumas fotos e cenas do seu novo filme, Passion Play, que ela faz juntamente com Mickey Rourke, e ainda tem o Bill Murray aparecendo também, que ainda toma um soco do Mickey Rourke, e ela aparece ali, rola uma mini petiola de fora, ela de shortinho, rola um ali, pouco. Ali ela tá como ver o mundo, né, cara? É um anjo, né? Fala sério. Cara, eu não sabia que anjo usava calcinha de rendinha, velho. Oh, talvez ela bote ovo. Que padre. Então, pessoal, né, vejam o vídeo, né, vejam as fotos também e lembrem, né, essa eterna musa dos rapazes que passam muito tempo sozinhos em frente ao computador. Cara, a melhor sugestão, depois em Pimp My Ass. Pimp My Ass. Galera, então é isso. Eu queria agradecer a participação de vocês, Fanny, Pablo e Rodrigo. Coco. E antes de mais nada, tira aí três ou um, não, né, cara? Tira Sim. dois ou um aí pra ver quem vai escolher a música do final. Não, não tem discussão. Quem está fazendo aniversário essa semana é a Loja Nerd, cara. Dia 25 de maio, coincidentemente ou não, né? Tá, então vamos lá. Como assim, né, esse cast vai ser curtinho mesmo? Então cada um manda uma música aí. Puta que pariu. Qualquer música. Caralho, vai ser uma maravilha. Eu sempre quis falar. Faz aquele jogo, põe as três músicas juntos e a galera tem que adivinhar e ganha um prêmio. Yudi, Priscila e Bom Dia e Companhia, né, cara? Então, cada um pede uma, aí na hora que estiver editando eu escolho a que eu gostar mais e põe no final. Tá fodido. Vou escolher. Bota aí qualquer música do Falcão. Bem, o Rodrigo já não vai ser escolhido. Agressivo, hein? Vai lá, Pablo, faz o seu pedido. Joy Walsh, Rock Mountain Way. E a Stephanie. Tic-tic-tic do Queens of the Stone Age. Ah, então é isso. Não deixem de mandar as suas opiniões, reclamações e sugestões para nedrops@gmail.com ou nedrops@nedrops.com ou .com.br. Até a próxima semana. Comenta aí, filho da puta!